Melody. É mais uma do GG, caralho. Lá vem ela de biquíni pra fazer marquinha. Calica. Ela tem um bundão tão lindinho e uma cinturinha fininha. Eu fico louco. Com esse teu corpo todo. Com essa boquinha brincando com canudinho, tomando água de coco. Tu é gostosa e não é pouco. Ah, é? Fala o que tu quer, tá, mulher, bom. Diz pra mim. Passarinho aqui no meu corpinho, amor. Pra me bronzear nesse calor. Então desliza, mão no meu popô. Desliza, mão no meu popô. Passarinho aqui no meu corpinho, amor. Nossa, sim. Cinturinha fininha. Eu fico louco com esse teu.